Baixinho, pra falar de mulher, eu quero tirar a roupa. Agora gritem pra mim que eu tiro. Vai, mulher, vai. Pele bronzeada, mulher brasileira, a coisa mais linda. Chamada de avião, corpo de violão, a maior obra-prima. Em todos os cantos do universo, se vê várias delas brilhar. Fruto do pecado que o homem sempre quer desfrutar. É uma obra divina que nasceu para nosso bem. E que ama, levante o dedo e grite, amém! Maravilhosa, os meus elogios não são à toa. Você é a água que mata minha sede. Mulher brasileira, olha, toda boa, toda boa. Ela é toda boa, vai! É toda boa, toda boa. Ela é toda boa, negona. Gloria! Ai, toda boa, toda, toda boa. Ei, mas toda boa, toda boa. Ela é toda boa. Ai, em cima, gordinha. Ali em cima, magrinha, toda fortinha. Ali em cima, coroa, toda durinha. Em cima, negona, toda gatinha. Ali em cima, gordinha, toda fofinha. Ali em cima, magrinha, toda fortinha. Ali em cima, coroa, toda durinha. Ali em cima, negona, mulher brasileira, brasileira. Oh, toda boa. Coisa mais linda, chamada de avião, corpo de miolo. Olha quanta mulher boa! Em todos os cantos do universo, se vê várias delas brilhar. Fruto do pecado que o homem sempre quer desfrutar. É uma obra divina que nasceu para nosso bem. E quem ama, levante o dedo e grita: amém! Maravilhosos os meus elogios, não são uma toa. E Ivete Sangalo que manda minha sede. Mulher brasileira, toda boa. Olha, toda boa, Beyoncé é boa. Graça é boa. Ela é toda boa. Já falei que ela é toda boa. Daniele Wicks. Sheila é boa. Margarete é. E Daniela é também. Ô, oh, Siri é boa. Toma Sueli do Acarajé. Ali em cima, gordinha, toda fofinha. Ali em cima, magrinha, toda fortinha. Ali em cima, coroa, toda durinha. Ali em cima, negona, toda gatinha. Ali em cima, magrinha, toda fofinha. Ali em cima, gostosa, toda fortinha. Ali em cima, gostosa, toda durinha. Ali em cima, negona, mulher brasileira. Assim, ó, vocês fazem assim, ó. Ai, ai, eu sou toda boa. Eu toda boa, toda boa. Quero ouvir você, é boa. Ai, ai. E aí depois você passa a mão no corpo assim, viu, mãe?